Realizou. Realizou. Jorge Moraes e companhia. Vem pro show do Super Gabson. Eu vou caçar estrelas pra te iluminar por aí. Eu juro, te prometo que o meu coração, amor, é só pra ti. Simplesmente envolvendo você. DJ Patrick da Kenner. Asas livres, é massa, é 10. E

Gabson. Trio das aparelhagens. Com DJs que vão tocar, Patrick e Gabriel a detonar. a mais nova revelação do Pará. Eu esperei muito tempo aqui sem você, por tantas noites em claro, sofrendo, chorando, desejando em te ter. Mas agora que você chegou, eu vou me expressar. E ficar longe de ti, meu bem, eu confesso, é triste demais. Eu não vou mais te deixar, amor. A minha sina é te amar. Eu preciso é do teu calor. Só você me faz cantar. Cantar com coração, cantar de emoção. Um super garçom, um pancadão. Eu quero é te amar com DJs que vão tocar. Patrick e Gabriel a detonar. Cantar com coração, cantar de emoção. Um super garçom, um pancadão. Eu quero é te amar com DJs.